aparências? Por que julgar pelas aparências? Olha aí esse senhor. Ele vive com aparência impecável. Cabelos penteados, aí. Barba feita, roupa distinta, sapatos lustrosos, dinheiro no bolso, depósitos bancários, estômago saciado, vastos conhecimentos, residência confortável, família constituída, ótima situação social. É, aparentemente esse homem tem tudo para ser feliz, mas não é, porque ele é portador de uma fístula em forma de chaga oculta, a doer continuamente. E esse é o retrato do homem comum. Aparentemente, mostra ter tudo para ser muito feliz, mas não é. Mas não é. Traz a fístula invisível da angústia em forma de chaga mental. Entre a dúvida e o desespero a lhe fustigar o espírito continuamente. É um doente difícil. Pouco lhe adianta a boa aparência com aquela alma atribulada que ele carrega. Mudem-se regimes políticos, alterem-se as condições de existência, conquistem-se novos planetas na imensidade, transformem-se os estados de conforto passageiro. Ainda assim, a renovação exterior nada vale se a alma em si, usando as ferramentas da vontade, não se dispõe a melhorar a si própria. Medite esta verdade e atenda à própria transformação moral para o bem. Desde os mínimos atos de cada dia, para que a insaciedade e a inquietação não se façam pragas destruidoras da sua vida. Sem Jesus, não podemos vencer.